Uma boa noite a todos. Essa semana nós estamos estudando o Salmo de número 119. O Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Se a gente for tratar o Salmo 119 como um capítulo da Bíblia, a gente pode dizer que esse é o maior capítulo da Bíblia. Então é um salmo muito importante. E a gente aprendeu um montão de coisas a respeito da palavra de Deus e do plano de salvação a partir desse salmo. E essa noite, a minha mensagem tem o seguinte título: Desmascarando o Evangelho Perfeccionista, a partir do Salmo 119. Até aqui, até ontem, nós estudamos muitas coisas a partir do Salmo 119. Conhecemos mais sobre Deus. Conhecemos mais sobre a lei de Deus, a palavra de Deus, o pecado e a salvação. E agora nós vamos nos dedicar a identificar o verdadeiro sentido e a importância desses temas para a pregação do Evangelho Eterno de Apocalipse 14, verso 6. Abre a sua Bíblia. Apocalipse 14, verso 6. E hoje nós vamos passear um pouquinho mais pela Bíblia. E vamos terminar, no final da mensagem, a gente vai ler um verso do Salmo 119. Então assim, Apocalipse 14, verso 6, com a Bíblia aberta, então vamos orar, para que Deus fale ao teu coração e ao nosso coração nessa noite. Vamos orar. Deus maravilhoso e eterno, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença na nossa vida, Pai. Fala ao coração de cada um de nós nesta noite. Venha nos abençoar e nos guardar pela sua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, Apocalipse 14, verso 6, a Bíblia diz assim: Eu vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Dá uma olhadinha no verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse texto do livro do Apocalipse que a gente acabou de ler, ele mostra pra gente uma imagem muito interessante. Pensa num anjo voando no meio do céu. E esse anjo, ele tem uma mensagem para proclamar para o mundo inteiro. Que mensagem é essa? É para a gente temer a Deus, dar glória a Deus. E que Deus é esse? O Deus que é o Criador do céu, da terra e das fontes das águas. Deus é o Criador de todas as coisas. E isso fundamenta o direito que ele tem de ser adorado. Por que Deus merece adoração? Porque a realidade só existe por causa dele. Porque foi ele que nos criou. Ele é o grande Pai, o Pai do céu. E a gente deve agradecer a ele, louvar a ele, adorar somente a ele. E aí a Bíblia diz que essas pessoas que adoram a Deus, o Deus verdadeiro, eles têm duas características. Eles guardam os mandamentos de Deus e eles têm fé em Jesus. Então essas são as características da igreja verdadeira. Guarda os mandamentos de Deus e tenha fé em Jesus. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê ser um instrumento de Deus na pregação do Evangelho Eterno. Nós cremos que Deus usa essa igreja para pregar esse evangelho que é eterno. Mas há em seu meio, no meio da igreja adventista, aqueles que discordam sobre qual é o conteúdo da última mensagem a ser dada ao mundo antes do retorno de Jesus. E no meio da igreja, existem pessoas que acreditam que esse evangelho eterno significa uma coisa, e outros que acreditam que esse evangelho eterno significa uma outra coisa. E aqui está uma área da religião que nem todo mundo entende e nem todo mundo gosta, que é a questão da diferença de opinião. Hoje você tem no mundo, vamos pensar assim, umas 4 mil denominações cristãs diferentes. Cada uma delas ensinando uma coisa diferente. A gente se sente confuso, não se sente? Poxa, em qual igreja está a verdade? Jesus, ele responde essa pergunta dizendo uma coisa muito importante: a palavra de Deus é a verdade. Onde é que está a verdade? Onde está a palavra de Deus? Onde a palavra de Deus está sendo pregada com fidelidade, ali é uma igreja verdadeira. E isso coloca cada um de nós na obrigação de conhecermos por nós mesmos a Bíblia, para a gente poder entender qual igreja prega conforme a Bíblia ou não. E não é simplesmente uma questão de pregar segundo um texto, é pregar sobre a Bíblia como um todo. E em especial o livro do Apocalipse nos diz em relação a dois assuntos: a lei de Deus e a fé em Jesus. Então analise a tua igreja, a igreja qualquer uma que você for, ela guarda os mandamentos de Deus? E aí pensa o seguinte: você vai durante 20 anos numa igreja e você sai de lá sem saber quais são os 10 mandamentos, tem alguma coisa errada. O nosso dever não é guardar a lei de Deus, os 10 mandamentos? Claro! Então se eu frequento uma igreja que não me ensina os 10 mandamentos, e eu nem sei quais são os 10 mandamentos, eu não posso estar numa igreja verdadeira. Pior ainda, se eu vou numa igreja que me ensina os 10 mandamentos, mas esses 10 mandamentos são ao contrário do que a Bíblia diz, é pior ainda. Ensina uma lei que não é a lei de Deus, é a lei do homem. E por isso aí você já pode entender se você está numa igreja verdadeira ou não. E a segunda questão é se essa igreja exalta Jesus Cristo como único Salvador. Tem igreja que às vezes vai ensinar assim: se você quer ser salvo, tem que dar o dízimo. O salvador dele é quem? É o dízimo. Ah, para você ser salvo, você tem que usar terno e gravata. O seu salvador agora é o terno e a gravata. E por aí vai. Se você quer ser salvo, não pode cortar o cabelo. Aí o seu salvador é o seu cabelo. Entende como que funciona o mundo religioso por aí? Agora, pela palavra de Deus, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Não é pelo meu cabelo, pelo meu dízimo, pelo meu terno, por nada do que eu faço, mas é por causa do que ele fez na cruz do Calvário. Agora, essa divisão da qual eu estou falando para vocês, que acontece no meio da igreja adventista, ela ocorre em torno de muitas questões, mas a principal dessas questões gira em torno da ideia da perfeição. E eu queria ler um texto da Bíblia com vocês. Abre aí no Antigo Testamento, Gênesis 17, verso 1. Dá uma olhadinha no que a Bíblia nos diz. E eu não sei se você conhecia esse texto ou não, mas vamos ver se você vai ficar impressionado com a ordem de Deus em direção a um ser humano. E o nome desse ser humano é Abraão. Já pensou se Deus aparecesse para você e dissesse isso aí? Como é que você ia se sentir? Aí a Bíblia nos diz assim, olha: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. A gente vai chegando assim com 70, 80 anos, vai achando que a vida não tem mais nada pra gente. Deus aparece para um homem de 99 anos, que a gente acha, esse aí é só morrer, né? Só o que falta para a vida dele é morrer. E Deus diz assim: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Anda comigo, Abraão, seja fiel a mim, aos meus mandamentos, aquilo que eu te ordeno. Muito interessante. Agora, você pode pensar assim: ah, Deus falou isso aí lá para Abraão. Abraão era um camarada diferente. Abre a Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 48. No Novo Testamento, um texto maravilhoso, importante, que vai fazer assim uma espécie de um resumo do Sermão da Montanha, que é um sermão muito famoso. E aí a gente vai ver a ideia da perfeição também presente no Novo Testamento. E Jesus fala assim, Mateus 5:48. E aí Jesus fala assim pra gente, olha: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E Jesus está falando isso para os seus seguidores, para os seus discípulos, para aqueles que creem no seu nome. E dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos uma pessoa que nós cremos que foi uma profeta, e ela disse assim no livro Parábolas de Jesus, página 69: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja, quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá reclamá-los como seus. Jesus tem a sua igreja no nosso mundo, e Ellen White diz assim: a gente deve manifestar no nosso caráter a semelhança e a imagem de Jesus perfeitamente. Por isso, alguns adventistas interpretam tais ordens de forma particular e peculiar, e eles pretendem que a sua visão seja a única que honra a herança adventista em torno desse tema, na Bíblia e no Espírito de profecia. Assim, eles acusam incansavelmente aqueles que deles discordam de estarem em apostasia e a serviço do diabo. Existem alguns adventistas que eles têm a interpretação deles sobre o que é a perfeição, que a Bíblia fala no Antigo Testamento, no Novo, e que Ellen White fala. E esses adventistas, eles acreditam no seguinte: todo mundo que não acredita como a gente acredita dentro da igreja está em apostasia, ou seja, está longe da verdade, e pior ainda, está dentro da igreja a serviço do diabo. É mais ou menos como eu disser o seguinte: eu tenho a minha opinião, se você não pensa como eu, você pertence ao diabo. É uma coisa pesada para você dizer para as pessoas. Você tem que ter um fundamento muito sólido para dizer isso para as pessoas. Quem não crê como eu, serve o diabo. Vamos analisar se isso é verdade. Eu queria apresentar para vocês um camarada muito sorridente, muito inteligente. Esse camarada é um pastor adventista. O nome dele é Dennis Prieb. E esse camarada, ele é um dos grandes promotores do, entre aspas, evangelho perfeccionista. E ele tem vários artigos e vídeos na internet, espalhados pelo mundo inteiro. Alguns deles, inclusive, traduzidos para o público de língua portuguesa. Se você entrar na internet e digitar o nome desse camarada, provavelmente você vai encontrar lá algum sermão, algum artigo, inclusive traduzido para o português, se você não souber ler inglês. Está traduzido lá. E muitas pessoas ouvem o que esse camarada prega por aí e pensam que ele está pregando o evangelho verdadeiro. Agora, eu vou mostrar para vocês a partir de agora um quadro que o pastor Dennis pessoalmente usa para defender o evangelho perfeccionista e atacar a mensagem que a maioria dos pastores e teólogos adventistas defendem, em contrário às opiniões dele. Deixa eu deixar isso claro para vocês. Dentro da igreja adventista, nós temos milhares de pastores, certo? No mundo inteiro. A maioria desses pastores não acredita nas mesmas coisas que o pastor Dennis Prieb acredita. E ele ataca todo mundo, dizendo assim: esses pastores todos estão ensinando a mentira e servindo ao diabo. Quem está servindo a Deus e pregando a verdade sou eu. É isso que ele diz, de forma direta e indireta. E aí, ele vai explicar esse assunto para as pessoas, e ele mostra esse quadro. Ele gasta uma hora explicando esse quadro para as pessoas. Eu não tenho esse tempo todo para explicar para vocês. Então eu vou explicar esse quadro para vocês resumidamente. E a primeira coisa que o pastor Dennis Prieb faz, ele faz uma diferença entre predestinação e livre-arbítrio. Ele diz que a partir desses dois fundamentos surgem dois evangelhos diferentes. Um é um falso evangelho e o outro é o verdadeiro evangelho. Isso na visão dele. Estou contando para vocês como é que ele pensa. Então ele faz essa diferença. E ele diz assim: quem acredita na predestinação acredita que Deus escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Essa é uma escolha de Deus. E que Deus, ele faz isso por quê? Porque o pecado é uma coisa que está na natureza humana. Então é uma coisa da qual a gente não consegue escapar. Por o pecado ser algo que a gente não consegue escapar, Deus, ele tem que escolher quem vai ser salvo e quem não vai, de forma arbitrária. Deus não pode escolher do tipo assim, ó, tem um mais santinho e um bem pecador. Não, eu vou salvar o bem santinho que já conseguiu, né, melhorar, e o bastante pecador eu vou mandar para o inferno. Não, Deus não consegue fazer isso, porque todo mundo é pecador, por natureza. Então, ele começa a dizer: já que Deus, ele faz a predestinação e o pecado é uma natureza, Acontece que Jesus, ele tinha uma natureza não caída. Ele tinha uma natureza diferente de todos os outros homens, por isso que ele não teve pecado como natureza. E a partir daí ele fala que nesse evangelho, que é o evangelho mais comum das igrejas, a justificação significa que Deus, ele declara você sendo justo sem você ser justo, porque você tem fé em Jesus. É a justiça imputada. E aí ele diz que nesse evangelho não existe perfeição. Ninguém consegue ser perfeito. A partir daí, o pastor Dennis Prieb fala assim: diante disso, nós devemos rejeitar a doutrina do juízo que Ellen White nos ensina, e todos os escritos de Ellen White, porque Ellen White fala que Deus vai nos julgar. Só que se todo mundo é pecador por natureza, todo mundo vai ser condenado, que ninguém deixa de ser pecador. Então a doutrina do juízo está ameaçada nesse falso evangelho aqui, segundo a visão dele. Aí ele fala assim: olha, guardar a lei e o sábado. Do que adianta você pregar sobre o sábado para as pessoas, se elas vão continuar sendo pecadoras, por natureza? Não adianta nada. Elas guardarem o sábado ou não guardar, não vai mudar nada. A diferença é que ela vai ser uma pecadora que guarda o sábado, ou uma pecadora que não guarda o sábado, mas vai ser pecadora do mesmo jeito. E por fim, a mensagem da reforma de saúde também. Por que você tem que fazer reforma de saúde na sua vida? Que é uma mensagem da igreja. Você vai continuar sendo pecador, sendo vegetariano ou não. E aí ele vai oferecer um evangelho alternativo a esse aqui, que na visão dele é um evangelho mentiroso e falso. Aí ele vai dar o verdadeiro evangelho. Ele diz assim: no verdadeiro evangelho, nós não somos salvos pela predestinação, nós somos salvos pelo nosso livre arbítrio. Se eu escolher ser salvo, eu vou ser salvo. Se eu não escolher ser salvo, eu não vou ser salvo. E nesse caso, o que é o pecado? O pecado é uma escolha. Se eu escolho transgredir a lei, eu sou pecador. Se eu escolho não transgredir a lei, eu não sou pecador. Olha o raciocínio dele. Aí ele diz assim: nesse evangelho, que para ele é o evangelho verdadeiro, Jesus, ele veio com uma natureza caída, igual a todo mundo. E a única diferença é que na nossa natureza, ele conseguiu não pecar. Ele foi igualzinho eu e você, mas ele não pecou. Esse é o evangelho que ele acredita ser o evangelho verdadeiro. E aí, nessa visão, a justificação não é só Deus declarar você justo enquanto você vive em pecado. Deus, ele te declara justo, mas ele também te transforma numa pessoa justa. Você é justo nesse segundo evangelho. E aí ele diz que nesse evangelho, que é o verdadeiro na cabeça dele, existe perfeição. Por esse evangelho você pode ser perfeito. E aí ele diz assim: diante disso, a mensagem do juízo e de Ellen White faz sentido. Porque Deus vai me julgar se eu conseguir ser perfeito ou se eu não conseguir. E caso eu tenha conseguido, eu vou ser salvo. E caso eu não conseguir, eu vou ser perdido. Aí ele fala: por isso que é importante a mensagem da lei e do sábado, porque eu preciso alcançar a perfeição em guardar a lei de Deus. Então eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que fazer tudo direitinho, inclusive a reforma de saúde. Se eu bebo refrigerante, eu não vou para o céu. Se eu como carne, eu não vou para o céu. Se eu como açúcar, eu não vou para o céu, porque eu não estou fazendo a reforma de saúde. Veja bem que a gente precisa tratar esse assunto com muita seriedade, porque ele está dizendo o seguinte: quem não crê desse jeito aqui que ele crê, está servindo o diabo dentro da igreja. E eu, Ezequiel, não creio do jeito que ele crê. Eu estou servindo o diabo aqui dentro dessa igreja? Vamos pensar. Bom, vários problemas teológicos podem ser fácil e rapidamente apontados no quadro do pastor Prieb. É só você olhar que você começa a identificar alguns problemas. Dá uma olhadinha. Primeira coisa: o fundamento do que ele diz pressupõe uma contradição na Bíblia em relação às ideias da predestinação e do livre-arbítrio, ambas presentes na mesma Bíblia. Abre a sua Bíblia aí, Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Deixa eu mostrar uma coisa muito importante para vocês. E eu quero que você nunca esqueça do que eu vou pregar para vocês essa noite. Então, Deuteronômio capítulo 30, verso 19. E vamos construir o nosso entendimento a partir da Bíblia, que a gente não vai errar o caminho. Dá uma olhadinha aí no que a Bíblia nos diz. E a palavra do Senhor fala assim: os céus e a terra eu tomo hoje, por testemunhas contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Aqui está um dos fundamentos da mensagem do livre arbítrio. Deus coloca diante de nós a vida ou a morte, e quem escolhe? O livro de Deuteronômio diz que a gente tem escolha de vida ou de morte. Deus nos deu essa capacidade. Se a gente escolhe a vida, a gente vai para a vida. Se a gente escolhe a morte, a gente vai para a morte. Está escrito ali claramente. É a mensagem do livre arbítrio. Então, Efésios capítulo 1, verso 11. Agora dá uma olhadinha aí no que Paulo vai nos dizer. E Paulo, inspirado por Deus, diz assim: nele, em Cristo, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Paulo diz que em Cristo os seres humanos foram predestinados por causa daquele que faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. A predestinação é uma mensagem bíblica. Está escrito na Bíblia que Deus nos predestinou. Agora, pensa no seguinte: pastor Denis Pribe está dizendo que quem acredita na predestinação vai ser conduzido a um falso evangelho. Mas espera aí, não é na Bíblia que está escrito sobre a predestinação? Será que a Bíblia vai nos conduzir para um caminho falso? Claro que não. O pastor Pribe, ele está fazendo uma contradição dentro da Bíblia. Ele está dizendo que a predestinação contradiz o livre-arbítrio. Mas isso é uma mentira, porque a mesma Bíblia declara tanto a predestinação quanto o livre-arbítrio, e as duas coisas são verdade. Segundo ponto: a exclusão mútua dos conceitos de pecado como natureza e pecado como escolha também pressupõe contradições na Bíblia que fundamenta as duas ideias. Abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 7, vamos ler o verso 20. Nós poderíamos ler do verso 14 até o verso 25, mas para economizar o tempo, nós vamos ler o verso 20. Dá uma olhadinha no que Paulo nos escreve. E a Bíblia nos diz assim: já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo está falando que o pecado não é só algo que você faz porque você quer fazer, uma escolha. Eu posso tomar a decisão hoje e dizer para Deus assim: Senhor, eu não quero fazer nada errado nunca mais. Mas será que eu vou conseguir não fazer nada errado nunca mais? Não é uma simples questão de escolha. Pensa o seguinte: você quer brigar com teu filho? Sim ou não? Não. Mas às vezes você briga com ele? Briga. Mesmo sem querer brigar. Chega uma hora que acontece alguma coisa que aquela briga é mais forte do que você. Paulo está dizendo isso sobre o mal, sobre o pecado. Às vezes a gente não quer falar mal ou fazer um mal, e quando a gente vê, a gente está fazendo aquilo. Então não adianta o pastor Denis Pribe dizer que o pecado é somente uma escolha. Se fosse assim, Paulo pecaria? Paulo diz: eu quero fazer o bem, eu não quero fazer o mal. Mas ele diz: o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas volta para o Antigo Testamento, Isaías capítulo 65, verso 12. E esse é um texto muito interessante, que vai falar para a gente de uma noção de pecado um pouco diferente dessa noção de Paulo. E eu queria que você prestasse atenção nesse texto, um texto muito interessante. onde a Bíblia vai nos dizer algo muito importante. Então vamos ler aqui o que a Bíblia nos diz. Também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança. Porquanto eu chamei e não respondestes, falei e não atendestes, mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Deus está dizendo para as pessoas assim: eu vou julgar você segundo os teus caminhos, porque eu falei para não mentir, mas você escolheu a mentira. Eu falei para não adulterar, mas você escolheu o adultério. Eu falei para guardar o sábado, mas você escolheu transgredir o sábado e trabalhar no sábado. O pecado nesse texto é uma escolha. Agora preste atenção, a mesma Bíblia diz que o pecado é algo que está em mim e que o pecado também é uma escolha. É as duas coisas. Algum desses dois textos é mentira? Não. Os dois textos são palavra de Deus, eles são verdade. E o pastor Dennis Prib está querendo fazer confusão. Não, pecado é só em Isaías 65. Romanos 7 não é, não. Mas espera aí, quem deu autoridade para ele retirar Romanos capítulo 7 da palavra de Deus? Ninguém deu essa autoridade para ele. Conquanto o pecado seja uma escolha, e nós devemos escolher a vida e escolher abandonar o pecado, nós reconhecemos que muitas vezes, mesmo a gente não querendo pecar, a gente peca. Essa é a realidade da vida de todos nós, pelo menos aqueles que estão em sã consciência. Terceira questão: além disso tudo, pastor Dennis Prime, ele diz assim: Jesus, ele teve uma natureza humana igual à nossa e conseguiu não pecar. Então, a ideia e a conclusão é a seguinte: nós, como nós somos, em tese, deveríamos conseguir não pecar também. Entretanto, essa ideia, que a gente chama de pós-lapsarianismo, ela está muito baseada nos textos de Ellen White, não na Bíblia. Só que existe um problema. No livro Patriarcas e Profetas, página 373, Ellen White escreve assim: em sua natureza pecaminosa, o homem não poderia guardar a lei de Deus. Ellen White, nesse texto, ela está comentando Romanos capítulo 8, versos 2 e 3. E ela diz assim: a lei de Deus, ela não pode nos justificar. Por quê? Porque na nossa natureza, nós não poderíamos guardar a lei de Deus. Então, o que é que impede a gente de guardar a lei de Deus de forma perfeita? É a nossa natureza, que muitas vezes é mais fraca do que o mal, do que o pecado. E o pecado é mais forte do que a gente. Agora, Jesus foi um ser humano e jamais pecou. Então, isso significa que a natureza de Jesus era diferente da nossa natureza. Perceba, nós poderíamos dizer que Jesus teve natureza pecaminosa? Sim, desde que a gente não traga para essa natureza pecaminosa os aspectos morais e espirituais. Pensa o seguinte: Adão, antes da queda, tinha 4 metros de altura. Jesus não tinha 4 metros de altura. Vamos pensar que Jesus tivesse aí 1,70 m de altura. Ele estava na média da estatura do povo da época dele. Ele não era um gigante. Ele era uma pessoa normal. Então isso significa que, em certo sentido, a natureza humana de Jesus, ela foi afetada pelo pecado. Ele era menor do que Adão antes da queda. Então Jesus, ele tinha alguns aspectos da sua natureza que foram afetadas pelo pecado. E é nesse sentido que, em alguns textos, Ellen White diz que Jesus tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Agora, isso não tem nada a ver com a sua natureza moral, porque moralmente nós somos caídos, mas Jesus nunca foi um ser humano caído. Onde todo mundo foi mentiroso, Jesus foi verdadeiro. Onde todo mundo foi impuro, Jesus foi puro. Onde todo mundo pecou, Jesus não pecou. Não é maravilhoso conhecer a Jesus? As demais questões que o pastor Dennis Prib fala em torno da justificação, da perfeição, do juízo, da crença e submissão ao dom profético de Ellen White, do sábado, da lei, da reforma de saúde, elas são vividas dentro da igreja de forma diferente por esses grupos diferentes. De fato, esses dois grupos dentro da igreja, um pensa uma coisa, outro pensa outra, um age de uma forma, outro age de outra forma. Entretanto, todos acreditam nos mesmos temas. A diferença é que a gente interpreta de forma diferente. Porém, irmãos, o pastor Pribe, ele se esforça para fazer as pessoas acreditar que a única forma delas crerem coerentemente na lei, no sábado, na reforma de saúde, no juízo ou em Ellen White, é se alinhando com a visão perfeccionista dele sobre o livre-arbítrio, sobre o pecado, sobre a natureza humana de Cristo, sobre a justificação e sobre a perfeição. Mas através dessa postura, o pastor Dennis Pribe demonstra uma de duas coisas: ou ele é cego espiritualmente, ou ele é desonesto intelectualmente. Deixa eu explicar para vocês. Através daquele quadro, o pastor Dennis Pribe está tentando fazer as pessoas acreditarem que você só pode crer na guarda do sábado se você crer que o pecado é uma escolha e não uma natureza. Entretanto, eu creio na guarda do sábado e também creio que, além de uma escolha, o pecado é uma natureza. Só que ele tenta dizer para você que não. Se você quer crer no sábado, você tem que crer que o pecado é somente uma escolha. E através dessa postura, ele revela ser uma pessoa ou cega ou desonesta. E seja qualquer uma das duas respostas, ele não está apto a guiar a igreja na verdade. A Bíblia diz que as palavras de Deus são em tudo verdade. Então, se a Bíblia diz que o pecado é uma escolha, isso é verdade. Se a Bíblia diz que o pecado habita em mim, isso é verdade. Eu não posso escolher da Bíblia o que eu quero e rejeitar o que eu não quero. Igual muitos fazem por aí. Ah, eu só aceito o Novo Testamento, o Velho Testamento eu não aceito. Não tem pessoas que pensam assim? Só que quando você rejeita o Antigo Testamento, o que é que você está rejeitando? A Palavra de Deus. Se você não entendeu o Antigo Testamento, você nunca vai entender o Novo Testamento. O Novo Testamento diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Antigo Testamento inteiro gira em torno do quê? Do santuário, onde o Cordeiro era morto para perdão dos pecados do povo. Se você não entende o Antigo Testamento, e alguém vem e diz para você, Jesus é o Cordeiro, você não entende nada. Você nem sabe do que ele está falando. Agora, a palavra de Deus é em tudo verdade. E o Salmo 119 está escrito aonde? No Novo Testamento ou no Velho Testamento? No Velho Testamento. Mas ele é verdade ou mentira? Verdade. Da palavra de Deus. Queria terminar com vocês com uma pergunta. Diante de tudo isso, como é que o Salmo 119 pode nos ajudar a entender essas questões? Volta lá. Último verso desta noite, Salmo 119, verso 96. Como é que a gente pode entender esse assunto à luz do Salmo 119? E eu vou dizer para vocês que vieram aqui essa noite. Eu sei que esse tema não foi o mais gostoso do mundo, o mais simples do mundo, mas você vai aprender uma coisa muito importante. E a Bíblia nos diz assim: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Você é perfeito? Como é que você responderia? Pensa no seguinte, pensa se eu tivesse que responder se o teu filho é perfeito ou não. Tua filha é perfeita, teu filho? É. Mas ele tem limitações? Tem. Então é o seguinte, as limitações do teu filho não anulam a perfeição dele. E a perfeição dele não nega que ele tem limites. A Bíblia defende a ideia da perfeição humana, mas essa não é uma perfeição isenta de limites. A Bíblia fala da perfeição humana. Deus não mandou Abraão ser perfeito? Mandou. Jesus não mandou a gente ser perfeito? Mandou. Agora, o Salmo 119 diz, toda perfeição tem o seu limite. Então a gente pode ser perfeito? Pode, mas com limite. Entretanto, o Salmo 119 diz que, em contraste com o que é humano, o mandamento ou a lei de Deus é ilimitada em harmonia com a natureza e o caráter do legislador. Pensa no texto que a gente leu. Toda perfeição tem seu limite, mas a tua lei é ilimitada. Porque a lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. E Deus é perfeito sem limite. Deus não tem limites para suas perfeições. Deus é perfeitamente santo, perfeitamente justo, perfeitamente sábio, perfeitamente amoroso, perfeitamente verdadeiro, diferente de nós que temos os nossos limites. Agora, isso fundamenta a ideia de que a perfeição humana sempre é limitada e sempre há espaço para crescer no relacionamento com Deus. Por melhor que você seja, você tem limites. E por melhor que você seja, você pode crescer cada vez mais. Não é bonita a relação com Deus? Deus vai ajudando a gente a crescer. Então existe um aspecto de guardar a lei de Deus, que é você não transgredir, você parar de transgredir. Mas existem outros aspectos de você fazer o teu melhor e cada vez melhor. E é assim que a gente tem que avaliar a ideia da perfeição. Fazer o nosso melhor, e amanhã melhor ainda, e depois de amanhã melhor ainda, e nós nunca vamos chegar no fim. Nós temos que crescer com Deus todo dia. Agora fica uma dúvida para a gente responder amanhã. Esses limites para a perfeição humana, a gente leu na Bíblia que toda perfeição tem seu limite. Esses limites incluem o que a gente pode chamar de pecado ou não? A minha pergunta é a seguinte: será que a gente consegue não pecar ou não consegue? Amanhã à noite nós vamos responder a essa pergunta. Agora, essa noite, quem vai responder a pergunta vai ser você. Quais têm sido os seus limites na sua vida? Até o ponto que você tem conseguido chegar e não tem conseguido ir mais adiante. Você tem conseguido ir até aqui junto com Deus, mas a mentira ainda tem existido na tua vida. Olha, eu tenho conseguido ser fiel até aqui, mas eu não consigo mais. E às vezes os meus limites estão esbarrando no pecado. E às vezes a mentira faz parte da minha vida, ou a fofoca, ou a malícia, ou a vaidade, ou o orgulho. Algum pecado ainda tem existido na minha vida. Quais são os seus limites? Eu estou perguntando isso para vocês porque hoje Deus pede que você entregue nas mãos dEle os seus limites. E que você diga para Ele assim: Senhor, eu tenho conseguido viver bem até aqui, mas a partir daqui eu não tenho conseguido. E eu tenho angústia, eu tenho medo, e eu tenho transgressões, eu tenho vícios, eu tenho problemas, dificuldades e pecados. Pai, eu tenho limite, mas o Senhor não tem. Transforma a minha vida, Pai. Me perdoa naquilo que é o meu limite e me ajuda a crescer e a ser cada vez melhor. Eu não quero ser a pessoa que eu estou sendo. Eu quero ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, uma melhor filha, um melhor cristão para honrar e glorificar o nome de Deus. Assim como estamos, então, vamos terminar em oração, entregando para Deus os nossos limites e os nossos pecados. Vamos orar. Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela tua presença na vida de cada um de nós, Pai. O Senhor conhece os nossos limites, Pai. E nós entregamos os limites de cada um de nós nas tuas mãos essa noite, Pai. Às vezes, Pai, nós não temos conseguido ir além do pecado. E existe na nossa vida ainda vaidade, mentira, orgulho, transgressões, agressividade, maldade, fofoca, malícia. Ainda transgredimos os teus mandamentos e nesta noite nós te pedimos que o Senhor nos perdoe, Pai. Transforma o nosso coração e nos ensina a te amar e amarmos uns aos outros. E que a tua vontade nos faça fiéis e felizes pela tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.